live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice. É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra pra você, 11ª edição do nosso programa. E hoje vamos chegando ao final da segunda rodada da Copa do Mundo, a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o que significa que tem gente classificada, tem gente muito perto da classificação, tem gente que se complicou. Vamos falar daqui a pouquinho de tudo o que aconteceu nesse último dia na Copa do Mundo, né? Vamos falar da Inglaterra e do Panamá, vamos falar também do Japão e do Senegal e também de Polônia e Colômbia. Também vamos dar uma passada pelos grupos e saber qual é a situação de cada equipe para se qualificar. Então fica com a gente porque tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Antes disso, não esquece, comenta aí no nosso post o que você está achando desse novo projeto. É muito importante saber a sua opinião, saber o que você está achando do nosso programa, do nosso projeto e se futuramente a gente pode estar fazendo isso com outros campeonatos também, né? Então é bem legal que você deixe aí embaixo o que você acha do nosso projeto, tá certo? Deixa o seu compartilhamento com os amigos, deixa 5 estrelinhas lá pra gente na iTunes, que é muito importante, e eu agradeço de coração a vocês. Vamos lá então, que começa o Rio Vox Esporte Clube, e vamos com o caminhão de gols inglês, não é o caminhão do Faustão, é o caminhão de gols da Inglaterra pra cima da seleção do Panamá. A gente já volta. Vamos falar então de Inglaterra e Panamá, jogo que aconteceu pelo grupo G da Copa do Mundo, jogo que encerrou a segunda rodada pelo grupo G e foi um passeio inglês. O Inglaterra dominou a partida, Panamá realmente mostra que é uma das seleções fracas aí dessa Copa do Mundo e que a classificação foi realmente um acidente de percurso, um acidente bom para os panamenhos, mas uma equipe muito limitada, tem vontade, mas a vontade só não basta. O primeiro gol foi marcado pelo Stones, o bom zagueiro Stones fez de cabeça, sozinho dentro da área, o pessoal deixou ele sozinho para cabecear, sem chances para o goleiro. Aliás, ontem eu avisei, os dois zagueiros da Inglaterra, eles cabeceiam muito bem, tanto o Stones quanto o Cahill, e o Stones marcou por duas vezes nessa partida, né? O Stones fez outro gol numa jogada, uma falta muito bem ensaiada, né? Bola cobrada para o lado, jogada dentro da área. O Henderson cabeceou, o goleiro do Panamá fez uma bonita defesa, mas na sobra o Cahill fez o seu segundo gol. O Lingard também fez um golaço de fora da área, ele começou a jogada, deu, tabelou ali com outro jogador inglês que eu não me recordo quem é, e bateu sem chances para o goleiro no alto, bonito gol do menino que joga no Manchester United. E brilhou o artilheiro Harry Kane, marcou por 3 vezes e é o artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols. Ontem o Lukaku tinha igualado ao Cristiano Ronaldo, os 4, né? Hoje já mudou, hoje é o Harry Kane, eu ia falar Gary Cahill. O Harry Kane é o artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols, 2 de penalidades e 1 em que o jogador inglês chutou de fora da área, a bola bateu nele, entrou no gol. Então contou com a sorte também para ser o artilheiro da Copa do Mundo nesse momento. O capitão da Inglaterra, geralmente ele cheira gol, né? Um cara que dentro da área é fantástico, um dos melhores centroavantes nesse momento, se não o melhor centroavante de ofício. O Cristiano Ronaldo hoje ele faz a função do centroavante, né? Mas eu acho que o Cahill, como centroavante mesmo, ele é fantástico. Eu acho que ele e Lewandowski são realmente os melhores centroavantes do mundo hoje. E a Inglaterra mostrou uma força tremenda, né? Apesar de ter pego o Panamá, ter passado bem pelo Panamá, e ter tido dificuldades com a Tunísia, então a gente vai ver realmente o que podem fazer Bélgica e Inglaterra no confronto direto. Aí sim vai ser a prova de fogo para as duas seleções. Até agora foram muito bem, contra equipes tecnicamente bem inferiores. Vamos ver o confronto direto entre eles. A Inglaterra vai em vantagem para a última rodada do grupo por causa dos cartões. Isso mesmo, por causa dos cartões amarelos, a Inglaterra pode empatar para ficar na primeira posição do grupo e, teoricamente, fugir de um adversário um pouco mais forte nessa rodada. Apesar de pegar o adversário do grupo H, que teoricamente é um dos grupos assim mais equilibrados da Copa do Mundo. Mas foi boa a partida da Inglaterra, muito boa mesmo. Eu confesso que eu não assisti o primeiro tempo do jogo, acordei meio tarde. Quando acordei já estava 6-0, então eu precisei rever o jogo agora antes de comentar para falar um pouco do que aconteceu na partida. A seleção do Panamá fez um gol com o Baloi. Lembra dele? Felipe Baloi, zagueiro ex-Grêmio. O Grêmio trouxe ele, se eu não me engano, em 2003, depois de uma boa partida que ele fez contra o próprio Grêmio numa Libertadores. Ele atuava pelo Independiente de Medellín da Colômbia, se não me engano. E o Baloi jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranaense e está disputando a sua primeira Copa do Mundo com o Panamá. E nada mais justo que um dos jogadores mais experientes, um dos grandes líderes da equipe panamenha, fazer o primeiro gol do Panamá na história da Copa do Mundo. Gol meio de carrinho, um gol difícil de fazer e que o Baloi guardou para dentro. A seleção do Panamá teve até algumas oportunidades. O Barcenas tentou um chute, chutou bonito, mas passou do lado do gol. Mas, como a gente falou, fraca. E eu acho que o Panamá deve até apanhar da Tunísia, que se mostrou uma equipe que, se na técnica não vai muito longe também, é uma equipe mais organizada. Então, vai ser complicado. Esse é um jogo que pouca gente vai assistir, Panamá e Tunísia, viu? Mas é isso aí. Falamos então sobre a Inglaterra, sobre a equipe do Panamá. Daqui a pouco a gente faz uma geralzona dos grupos para falar qual que é a situação da Inglaterra, qual que é a situação da Bélgica para a última rodada. A gente acabou de falar agora, mas a gente vai falar de novo de todos os grupos daqui a pouco. Vamos falar agora do primeiro jogo do grupo H deste domingão. Tivemos Senegal e Japão, um dos jogos mais legais da Copa do Mundo até agora. Fica aí conosco, a gente já volta. Sobe o som aí, DJ! E no último jogo aí, aliás, último jogo é daqui a pouco, tô gravando antes da partida entre Polônia e Colômbia. Vamos falar de Japão e Senegal, que olha, esse foi realmente um dos jogos mais legais da Copa do Mundo nesse momento. O Japão foi buscar por duas vezes o resultado, hein? Foi buscar o empate por duas vezes. Senegal abriu o placar com o Sadio Mané num chute pro gol, o goleiro rebateu em cima do jogador do craque do Liverpool, que abriu o placar para a equipe senegalesa. Um gol de pura sorte aí do Mané. É outro jogo que o Mané não foi lá muito bem na partida, mas foi importante fazendo esse gol que abriu o placar na partida para a seleção da África, né? Seleção senegalesa. O Japão empatou com a equipe, com o Inui, né? O Japão melhorou bastante na metade do primeiro tempo pra frente e o Inui fez um bonito gol numa matada meio que... Vamos falar a verdade, foi cagada, numa matada cagada lá do Nagatomo. Ele matou a bola e tirou dois marcadores só na matada de bola. E o Inui recebeu e bateu no canto sem chances para o goleiro Indaye do Senegal. Belíssimo gol do japonês, que agora vai jogar no Betis na próxima temporada, né? Senegal fez o segundo gol na hora que o Japão estava melhor na partida, um segundo tempo que o Japão voltou muito bem para a partida, muito organizado, correndo muito, né, numa velocidade grande e jogando bom futebol. Senegal fez o gol com o Vagué, numa bonita jogada também, em que o jogador de número 12 do Senegal, deixa eu checar o nome dele aqui, o Sabali fez um giro bonito na bola, jogou dentro da área. Quem ajeitou foi o camisa número 19, o Niang. E o Vagué, 19 anos, fez gol na Copa do Mundo e fez o gol da virada da equipe do Senegal. O Japão, o técnico do Japão, Akira Nishino, tirou o Kagawa, que então era o melhor jogador da equipe japonesa. É o jogador assim mais rodado, o jogador mais técnico dessa equipe do Japão, e colocou o Honda. Eu particularmente não gosto muito do futebol do Honda. E em um grupo que a gente está aqui, eu dei uma criticada, cheguei a dar uma cornetada no técnico Nishino. E o Honda vai lá, cala minha boca e faz o gol do empate da seleção japonesa, o gol que dá a igualdade ao placar e dá a igualdade também na tabela de classificação, já que as duas equipes estão exatamente iguais nesse momento no grupo e o Japão está na frente, se eu não me engano, também por causa dos cartões amarelos. Mas foi um bom jogo, um jogo bem movimentado, um jogo bem legal em que o Japão foi bem melhor no segundo tempo. O Senegal em boa parte do primeiro tempo dominou, mas eu acho que o empate realmente foi o resultado mais justo da partida. Eu não sei se alguém vencesse essa partida, se não seria até meio que injusto pela qualidade do jogo, né? O jogo foi bem legal, foi um jogo bem movimentado e, como eu disse, um dos mais legais da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a situação desse grupo, já que temos ainda Polônia e Colômbia para comentar aqui no Rio Vox Esporte Clube. Então, vamos falar de todos os grupos, qual é a situação desses grupos aí na Copa do Mundo. A gente já volta, então, com mais Rio Vox Esporte Clube Extra para você. This is Africa. Vamos falar um pouquinho então da situação de cada grupo aqui para você entender como que está a situação de cada equipe, né? O grupo A, já temos Rússia e Uruguai classificados, os dois com 6 pontos, decidem apenas primeiro e segundo lugar no grupo, então Rússia e Uruguai se enfrentam amanhã em Samara às 11 da manhã. Arábia Saudita e Egito voltam para casa e só cumprem tabela pela honra da sua seleção em pelo menos fazer um pontinho ou ter uma vitória pelo menos no Mundial. Pelo grupo B, temos definição aí, olha só a situação. Grupo B, temos a Espanha e Portugal com 4 pontos ganhos, o Irã com 3. Temos Irã e Portugal num confronto direto, quem vencer fica com a vaga. Portugal joga pelo empate. Jogo amanhã em Saransk, às 15 horas. E a Espanha pega o eliminado Marrocos em Kaliningrado, também às 15 horas de amanhã. E também precisa apenas de um empate para se garantir. Para se garantir, já que Irã e Portugal vão acabar se matando nessa partida, né? A Espanha, com a vitória, garante a primeira colocação do grupo. Se perder, pode até ainda se classificar, mas com a segunda posição do grupo. Então essa é a situação do grupo B. O grupo C tem a França já classificada para a próxima fase e recebendo a Dinamarca, aliás, recebendo não, porque é campo neutro, né, porra? No Luzinski, lá em Moscou, 11 da manhã da terça-feira, a gente tem Dinamarca e França. A Dinamarca brigando pela classificação. Um empate coloca a Dinamarca na próxima fase e dá liderança para a França, de qualquer maneira. A Austrália ainda tem chance de se classificar, tem que bater a equipe do Peru por pelo menos 2 gols de diferença para tirar o saldo de gols negativo que tem a equipe do Peru. Volta para casa mais cedo, não conseguiu nenhuma vitória, nem nada não conseguiu fazer o Peru na Copa do Mundo. Joga pela sua honra aí nessa partida. No grupo D, temos uma situação aí até que complicada, porque olha só, a Croácia já está garantida na próxima fase. Nigéria, Islândia e Argentina têm chances ainda de se classificar. Nigéria e Argentina têm confronto direto, jogo em São Petersburgo às 15 horas. A Nigéria vencendo se classifica, de qualquer maneira, não precisa, só precisa da vitória. A equipe da Argentina precisa vencer a Nigéria e torcer para que a Islândia não vença a Croácia. A Croácia que já está classificada, então Nigéria e Argentina, Nigéria com a vitória se classifica, a Argentina precisa vencer e torcer contra a Islândia precisa vencer e torcer contra a Nigéria. Acho que dá para entender, mas deu para entender mais ou menos a situação desse grupo. Os dois jogos na terça, às 15 horas. Pelo grupo do Brasil, situação do grupo do Brasil é a seguinte: Sérvia e Brasil jogam no estádio do Spartak em Moscou. Quem vencer fica com a vaga. O Brasil joga pelo empate para se classificar. A Sérvia tem 3 pontos da vitória contra a Costa Rica e o Brasil tem 1 ponto do empate contra a Suíça e 3 pontos da vitória contra a Costa Rica. O jogo às 15 horas, também às 15 horas na quarta-feira, temos Suíça e Costa Rica em Nizhny Novgorod. A equipe da Costa Rica está eliminada, a Suíça joga também por um empate para se classificar. Brasil empatando e Suíça empatando, os dois estão classificados e o Brasil passa com a melhor campanha. Então o Brasil joga pelo empate desde que a Suíça não vença para ficar com a melhor campanha. Mas o melhor é vencer e acredito que a seleção brasileira tem futebol e dá para vencer sim a Sérvia. O grupo F tem o México muito perto da classificação. O México precisa de um empatinho para se classificar e para se classificar com a melhor campanha contra a Suécia. A Alemanha e Suécia têm 3 pontos e brigam pela outra vaga. A vida da Alemanha é muito mais tranquila depois da vitória de ontem contra a Suécia. Basta bater a Coreia do Sul que a Alemanha se classifica. Ou a Suécia precisa ganhar do México e torcer contra a vitória dos alemães. Pelo menos o tropeço, né? Torcer para o tropeço, pelo menos um empate dos alemães. Então a Suécia precisa da vitória e torcer contra a equipe da Alemanha. E o grupo G, tudo definido. Inglaterra e Bélgica classificados com 6 pontos, Tunísia e Panamá 0 ponto. Se define tudo realmente na quinta-feira em Kaliningrado, às 15 horas, a Inglaterra e a Bélgica brigam pela primeira colocação no grupo. A vantagem da Inglaterra nesse momento é nos cartões amarelos, já que eles têm exatamente a mesma campanha. 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, 6 de saldo. Nos cartões amarelos, a Inglaterra leva vantagem para cima da Bélgica, então joga pelo empate a Inglaterra para ficar com a liderança da chave. E Panamá e Tunísia jogam pela honra para conseguir pelo menos uma vitória, um pontinho na Copa do Mundo. E o grupo H, no momento que eu estou gravando, ainda não temos toda a definição, porque teremos ainda Polônia e Colômbia. O jogo vai começar agorinha, tá? Passando as escalações, inclusive. Olha, o Mina vai jogar, rapaz. Então, a gente daqui a pouquinho já fala um pouco sobre esse grupo, sobre Polônia e Colômbia. Japão e Senegal têm 4 pontos. Dependendo do que acontecer aí, eles jogam na última rodada pelo empate, né? O Japão pega a Polônia em Volgogrado e o Senegal pega a Colômbia em Samara. Daqui a pouco a gente fala, então, quando a gente falar de Colômbia e Polônia, a gente fala sobre a situação, então, do Grupo H na Copa do Mundo. Então, vamos falar de Polônia e Colômbia agora no Rio Vox Esporte Clube. Agora para você, porque eu vou gravar ainda, vou assistir o jogo e vou gravar ainda. Então, daqui a pouco a gente volta com Polônia e Colômbia na Copa do Mundo no Rio Vox Esporte Clube Extra. Isso, para encerrar o nosso programa de hoje, nada mais, nada menos que o show da Colômbia para cima da equipe da Polônia. Aliás, procura-se Robert Lewandowski, centroavante da Polônia, que não apareceu no Mundial, e acho que a torcida polonesa paga bem para descobrir qual que é o paradeiro do centroavante do Bayern de Munique, porque muito mal na Copa do Mundo Lewandowski, não consegue fazer nada. Eu não sei ainda como que foi cabeça de chave essa equipe da Polônia, né? Nossa, que falta ridícula. Eu tô gravando enquanto tá rolando o jogo ainda. O James Rodríguez bateu uma falta de uma maneira ridícula aqui agora, nesse momento. Mas a equipe da Colômbia dominou praticamente o jogo, né? O futebol da Polônia é muito burocrático, que deve fazer a FIFA com que repense o seu sistema de cabeças de chave, viu? Porque a gente teve, por exemplo, a Espanha não sendo cabeça de chave da Copa do Mundo e esse time horrível da Polônia como cabeça de chave que praticamente não jogou a Copa do Mundo. A Colômbia domina, a Colômbia joga um futebol legal, joga um futebol bonito, comandada pelo Quintero, que ele é, se eu não me engano, camisa 20 da seleção. Ele vai jogar no River Plate na próxima temporada, que começa no meio do ano na Argentina, ou seja, Quintero reforça o River Plate para a sequência da Copa Libertadores da América. É um bom jogador, reforço aí da equipe dos milionários da Argentina. Ele estava no Independiente de Medellín, se eu não me engano. Tem também o James Rodríguez, que todos sabemos da qualidade, e o Juan Cuadrado, que é um curisco. Curisco, para você que não entende a nossa as nossas gírias aqui, é aquele jogador liso, aquele jogador rápido, quadrado, também é fenomenal. Ele é um cisco dentro do campo, né? Difícil pegar o jogador colombiano. E o primeiro gol foi anotado pelo Mina de cabeça. O Mina, que não jogou a primeira partida, entrou na equipe, fez de cabeça. Aliás, o Mina forte demais na cabeça, no jogo aéreo, né? Ele cansou de fazer gol no Palmeiras aí, de cabeça, né? E agora na seleção colombiana faz o seu primeiro gol em Copa do Mundo. Eita, saudade do Mina aqui no Palmeiras, viu, rapaz? Será que o Mina não quer voltar pro Palmeiras, não? Foi uma partidaça do Mina, inclusive. Colocou o Lewandowski no bolso, não conseguiu jogar. Se os poloneses quiserem procurar, deve estar no bolso do Mina, realmente. O segundo gol foi marcado por Radamel Falcão Garcia, o grande artilheiro da seleção da Colômbia. Bateu sem chances para o goleiro Szczęsny. O Falcão tem 30 gols, se eu não me engano, com a camisa da seleção colombiana. Um grande artilheiro e que, infelizmente, não deu certo no futebol inglês, mas na seleção e no Mônaco joga muito. Falcão, que está fazendo sua primeira Copa, né? Em 2014 ele estava machucado, se lesionou feio, não conseguiu jogar a Copa do Brasil. Falcão, dos principais ídolos da equipe da Colômbia. E o terceiro gol no contra-ataque para matar a partida foi marcado pelo Juan Cuadrado, sem chance, saiu sozinho em disparada, bateu bonito, goleiro nem viu a cor do melão, rapaz. E a equipe da Colômbia dominou. A Polônia tenta, mas não consegue. O time da Polônia, como eu disse, o futebol muito metódico, muito burocrático, né? Não é bonito ver a seleção polonesa jogando. O que parece que defesaça do Ospina agora, rapaz. Olha o Lewandowski tentando bater de fora da área. O Ospina pegou, rapaz. Olha só. A Polônia vai tentando fazer o seu primeiro gol aí na partida. O Ospina, que pra falar bem a verdade, eu não gosto dele não como goleiro. Será que não tem nenhum goleiro melhor na Colômbia pra colocar não, rapaz? Viu? Que situação. Colômbia e Argentina, acho que devem ter goleiro melhor. A Argentina tem o Armani, goleiro do River, que é N vezes melhor que o goleiro titular, que é o Cabajero. Mas a seleção da Colômbia, então, vai ficando numa situação bem confortável para decidir a situação no Grupo H da Copa do Mundo. Vamos lá, vamos passar a situação para você. Aliás, bem confortável não é o que a gente pode falar, né? A seleção da Colômbia, aliás, vai com 3 pontos para a última rodada e tem confronto direto contra Senegal. Então, quer dizer, Senegal tem a vantagem, deixa eu corrigir a bobagem que eu falei aqui. Então, Senegal tem a vantagem de decidir, de empatar para se qualificar, né? E na outra partida o Japão pega a equipe da Polônia já eliminada. O Japão também depende do empate para passar. A equipe da Colômbia, então, ela precisa vencer a equipe do Senegal para avançar de fase, ou empatando com o Senegal, ela pode se classificar, dependendo aí de uma vitória polonesa, por exemplo, para cima do Japão, me tirando uma diferença boa de saldo de gols. A Polônia hoje tem 3 pontos, saldo de 2. Se ela vencer, uma vitória simples, aliás, um empate com o Senegal, aliado a uma derrota japonesa, por exemplo, tira o Japão e classifica, por exemplo, Colômbia e Senegal. Então, é um grupo em aberto, 3 times aí com chance de classificação. Situação até que parecida do grupo do Brasil, né? Em que temos 2 equipes com 4 pontos, uma com 3 e a Polônia eliminada, que seria a Costa Rica, né? Eu acho que ainda o futebol da Colômbia, se jogar da maneira que jogou hoje, ela deve passar sim de fase. Eu acho que ela acaba, de uma maneira ou de outra, vencendo o Senegal e acaba passando. Se jogar dessa maneira, um futebol muito bonito da Colômbia hoje. Um futebol calmo, um futebol tranquilo, toca a bola, sem pressa para agredir o adversário. E quando chega, chega de uma maneira muito aguda e traz perigo aí ao goleiro. Então, seleção da Colômbia, no meu ponto de vista, deve passar. Eu acho que o Japão fica com a outra vaga. Acho que a seleção japonesa, então, pode ficar com a outra vaga. Vamos ver, depende. Eu acho que seria legal o Senegal passando, mas também seria legal o Japão. Eu acho que uma é da Colômbia. Eu acho que vamos ver se vai pintar outro gol da Colômbia aí. O juiz deu 5 minutos de acréscimo, rapaz. Brincadeira, não vai sair gol aí. Pra mim não tem que gravar de novo esse negócio, pelo amor de Deus. A Colômbia tá atacando, rapaz. Olha só, pressão, ganhando de 3-0 e pressionando. Olha só que bacana. Muito time aí estaria tocando a bola. A Inglaterra hoje, mesmo com 37 minutos ela estava tocando a bola no seu campo de defesa já para acabar o jogo logo. Mas é isso aí, quero agradecer a companhia de você nesse mais essa edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. Olha só, hoje vai sair cedinho, acabando o jogo já sai Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Então quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia e já peço para você, gostou do nosso programa? Deixa seu comentário, é muito importante para a gente, seu comentário. Você não faz ideia o quanto é importante o seu comentário aliado, por exemplo, a um compartilhamento. Eu ia falar compartilhação, olha aqui. Tô bem de vocabulário, hein? O compartilhamento feito por você, ouvinte, é muito importante. Compartilha com os amigos, passa a palavra do Rio Vox Esporte Clube Extra e do Rio Vox Esporte Clube pra frente. Ajuda bastante, faz a gente crescer mais e mais aí nessa podosfera e também no rádio brasileiro. Quero agradecer muito a você que está nos ouvindo. Os números de ouvintes são fantásticos, a gente nem esperava todo esse pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo de coração, fico muito feliz com esse projeto engatinhando, começando a andar e indo muito bem, obrigado. Então, fiquem com Deus e amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta com o Rio Vox Esporte Clube, com tudo o que aconteceu no final de semana esportivo e com todas as informações dos jogos de amanhã. Amanhã, às 11 da manhã, tem os jogos do Grupo A, tem Rússia e Uruguai em Samara e Argentina e Egito em Volgogrado, e Argentina não, Arábia Saudita, perdão. Então, esses dois jogos às 11 da manhã, enquanto estiver rolando o Rio Vox Esporte Clube na rádio, ao vivo das 11 ao meio-dia, a gente vai passando tudo o que acontece nessas partidas. E pelo Grupo B, a gente vai fazer o pré-jogo de Irã e Portugal e Espanha e Marrocos, dois jogos das 15 horas pelo Grupo B da competição. Então amanhã começamos a ter as definições, já temos do Grupo A já está tudo definido, mas as definições do Grupo B. Fique com Deus, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela companhia e tchau! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Temos a melhor rádio, porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.